Esse é pra tocar no coração. Se liga nesse som, Antônio Clone. Falando de amor pra você. E você vai, vai, vai me pedir pra voltar. Vai sentir saudades e vai querer ligar. E você vai, vai, vai correr atrás de mim. Já não te quero mais, foi você que quis assim. Vai ser melhor pra mim. Da gente duraria madrugadas de amor, você chamava, eu ia te encontrar. Hoje não passa apenas de uma lembrança. Você confunde um homem com uma criança. Vai pagar e vai ser assim. Eu vou cuidar de mim, esquecer de você. Porque a vida é um jogo e você pode perder, como eu perdi. E se um dia eu aceitei ser segunda opção, a culpa não era minha, era do coração. Sem saber que um dia pudesse terminar assim. Eu tô longe de você e você longe de mim. E você vai, vai, vai me pedir pra voltar. E vai sentir saudades e vai querer ligar. E você vai, vai, vai correr atrás de mim. Eu não te quero mais, foi você quem quis assim. Vai ser melhor pra mim. Bora, minha Lagoas, esse é Antônio Clone. Pra você curtir e se apaixonar. Mini Mercadinho São João, meu parceiro Júnior. Arrocha. portaldoarrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. E eu pensei que esse amor da gente duraria madrugadas de amor, você chamava, eu ia te encontrar. Hoje não passa apenas de uma lembrança. Você confunde um homem com uma criança. E vai pagar, e vai ser assim. Eu vou cuidar de mim, esquecer de você. Porque a vida é um jogo e você pode perder, como eu perdi. Se um dia eu aceitei ser segunda opção, a culpa não era minha, era do coração. Sem saber que um dia pudesse terminar assim. Eu tão longe de você e você longe de mim. E você vai, vai, vai me pedir pra voltar. Vai sentir saudades, vai querer ligar. E você vai, vai, vai correr atrás de mim. Eu não te quero mais, você quem quis assim. E você vai, vai, vai me pedir pra voltar. Vai sentir saudades, vai querer ligar. E você vai, vai, vai correr atrás de mim. Já não te quero mais, pois você quem quis assim. assim, vai ser melhor pra mim. Antônio, o clone, o homem mais apaixonado.